Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Boa noite, começando mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na sua Rádio TV Mundo Novo. E hoje vamos homenagear o hip hop, ouvindo shows gravados direto da mesa de som para os seus ouvidos. E hoje vamos com Funk como Legusta e Academia Brasileira de Rima, Taíde e DJ 1, RZO, numa homenagem a Sabotage, Speed Freaks e Black Alien, Zafrica Brasil e a banda Os Africanos, SP Funk, Manos Bomba, Primo Maionese, Tio Fresh e Racionais MCs. Só aqui na sua Rádio e TV Mundo Novo. Fala, Bi. A gente aproveita para chamar agora a Academia Brasileira de Rima. Academia Brasileira de Rima. Fazer um som ao vivo. Olha aí. É isso aí. Saca só, saca só, saca só, saca só, saca só. Premiação, melhores do rap 99. Funk como Legusta na casa. Academia Brasileira de Rima na casa. Black Alien, Speed na casa. Essa é a firma. Saca só. Mãos ao alto, eu trago funk para o palco do falante no talo, ouvindo no banco do carro, te preparo. O nosso peso pisa no seu calo, mas fica calmo, é claro, pois a tinta não dói. Eu tenho espírito de b-boy e não de bad boy. Pois separa, cê é bad boy, então eu sou bad man. Do beat mais 11 tem o groove grave na jam. Gravidade além do bem, do mal, o meu estilo me deixa tranquilo ou te assusta. Reduz igual saia justa, de pé na rua usa e você gosta. Se gasta e veste a carapuça, joga sua carcaça com o bumbum e com a caixa. Você relaxa, entra o tá na casa. A música te pega no pulo de calça curta e espija esse funk Legusta. E tem mais, para a prosinha do meu amigo Rodrigo Brandão. Eu não aguento mais meus amigos imitando os meus vocais. Cães ferozes maltratam meus algozes. Eu, mesmo tomando todos os remédios e doses, na hora certa ainda uso vozes. Sou impedido a extravasar, senão meu cérebro explode e respinga, segue na restinga. O pior ainda implode. Vou lá, Gustavo Black, manda logo o seu flow. Cheguei fora da guerrilha verbal, Jack, sempre presente. Sempre presente, quase todo sempre brilhante. Interpreto o capítulo 2000 pra sempre adiante. Ignoro o som não sonoro de caretas e picaretas dessa vida terrestre, meu venenante. Não demoro, uso o mic com o antídoto style, rimas das minas da minha mente. Tomo pra minha sorte de um principiante. Minha lírica vendeta, vingança verbal contra atitudes deprimentes. Só um demente e recipiente, eficientemente mortal. Pulverizo o lixo e veste tornado espacial. Me contamina outro planeta, Mercúrio, minha terra natal. É triste assistir de outra luneta. Um lugar deixar de existir, triste e por mal chamada maioria. Alguns e não todos. Existindo em gênio, verso e prosa, veredas, rádio, cães de sertões e visualizo tudo isso na Bahia dos Guias de Guimarães Rosa. Ei, Max, mestre do freestyle, escaratado da X-Flies, vai. Eu atraso no horário, só que eu não sou otário. Papel, caneta, pelo amor de Deus, eu destravo o missionário mental. Freestyle, style, nem se diz quanto custa. Aqui eu venho do MAX com o funk como Legusta. Corta, na rima eu sou homem que mostra. Então chega junto pra perder a aposta. Duvida, eu mando alô pros mano que anda de skate até a vida. Acabou o family, andando, curando as feridas. Sente só que eu vou mandando a rima. Eu tô com a firma, Academia Brasileira de Rima. Deixando de lado os manos, minos, trouxa. Se liga só porque a ideia vai bater nas coxas. Pode crer, se liga só, mano. Não uso cano, te esmago como periplaneta americano no freestyle. Que ideia mais chata. Só usar o dicionário e ver que isso só quer dizer barata. Então dance, balance e não pare. Ao som do funk como legusta, eu não tô jogando na tare. Na moral, é assim que se faz. Funk como legusta na área. Saca só. Eu sou como legusta. Eu sou como legusta. Como legusta. Rádio TV Mundo Novo. Academia Brasileira de Rima na casa. É isso aí, você ouviu Academia Brasileira de Rima e Funk como Legusta. Agora vamos ouvir eles que começaram lá na São Bento, começo de tudo do hip hop nacional. Os grandes Taíde e DJ. É isso aí. Fica frio que não tem problema nenhum, meu irmão. É só ir mais pra lá. Certíssimo. Vamos lá então. Pode crer. Eu quero ouvir vocês então. Pode crer. É isso aí, é isso aí. Pode crer. Eu já disse que eu quero ouvir. Pode crer. Faça o favor de me repetir. Pode crer. Tá aí de DJ U com você. Eu quero ouvir mais uma vez. Mas se mexer comigo te farei pedir perdão. Estou sempre na minha, sou muito paciente. Seja claro comigo, não perturbe minha mente. Quando eu quero alguma coisa eu vou até o fim. Eu vou te dar um conselho, não duvide de mim. Eu sei me avaliar e ser como ninguém. Ajuda-me mesmo, pois eu tento me dar bem. Não seja egoísta, divida o que é seu. Sempre pague o que deve, não roube o que é meu. Às vezes me acho louco, muitas vezes sou burro. Eu já caí no chão, só que me levantei. Eu faço o meu sistema, eu dito a minha lei. Eu exalio minha mão, vai lá. Posso que nada pode nos parar. Chama meu irmão, é com você, vamos lá. E vamos que vamos. Nada pode nos parar. Vamos lá então. Eu sempre procuro ser um bom amigo. E se estiver no meu território, eu te protejo do perigo. Eu não quero ver o mal de ninguém. Mas se pisar em mim, eu piso em você também. agora eu só disse merda, meu irmão. Então pegue esses discos e joga no chão. Mas se achar que é tudo isso que quer ouvir, põe o vinil no toca-disco e deixa cair. Todos não gostam de mim, acham que eu falo muito. Alguns já gostam demais, porque também não são mudos. Que eu tô outro mundo de arma, mas não gosto de sangue. Minha família da rua é a minha gangue. Os amigos que eu tenho dá pra contar nos dedos. Meus inimigos não baixa quase o dia inteiro. Graças a Deus eu não sou como você, que sempre quer alguma coisa, mas não sabe o que quer ter. Você pode até dizer que seu filho dá, mas eu tenho uma postura e ela nunca muda. Sou o que sou e sou sempre você. Na rua, no rádio, jornal, revista e TV. E não precisa ficar ofendido, eu quero ouvir. Eu vou contar até 12 e parar o meu misto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Já disse o que eu queria, vou me descansar. Vocês já me conhecem, não vou me apresentar. E pra você não se esquecer, eu vou te lembrar. Eu sou a própria morte, você não pode me matar. Tenho a cabeça dura, não tente me mudar. Eu sou assim mesmo e nada pode me parar. Vamos lá então, não pode ver mais uma vez, rapaziada. Pode crer, eu quero ouvir mais uma vez. Faz o favor de me repetir. Pode crer. Tá aí de DJ eu com você. Eu quero ouvir mais uma vez. É isso aí, é isso aí. Pode crer. Eu já disse que eu quero ouvir. Pode crer. É isso aí, é isso aí. Eu já disse que eu quero ouvir. Como é que é então, meu irmão? Eu quero ouvir sua voz então. Mais uma vez com você. É isso aí, negão, então. Isso aí, rapaziada. Tá todo mundo preparado pro que tem pra vir aí ainda, não é? Vamos lá então, porque eu quero relembrar. E assim tem que ser. Firmeza? Vamos lá então. Você sabe qual é que é? Você tá ligado qual é que é, rapaziada? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Cê é? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Eu quero ouvir. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era um laço ardia. Eu era pequeno e já fumava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor. E fui crescendo rodeado pela cultura brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o som e o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estava o Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a fantasia, que maravilha. Que tempo bom, como é que é? Volta nunca mais. Me diz aí. Que tempo bom. Diz aí. Que não volta nunca mais. Que tempo bom. Ave Maria. Que não volta nunca mais. Certo. Que tempo bom. Que não volta nunca mais. Calça boca. prata de sinuca, cabelo black da hora. Sapato era um mocassim, ao salto plataforma. Já são que combo, mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Se Maia falava que só queria chocolate, Tony Tornado respondia, não é. Lady Zoo avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com coisa nossa. E ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas ou palmeiras com a Chique Show. Zimbabwe e Black Mad eram companhia de som. Nos 80 comecei a frequentar alguns bailes. Ouvia comentários de lugares, clube da cidade, Guilherme Jorge, clube Holmes, rolê superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção. Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia, e começou com o Brasil sendo tricampeão. Meu irmão, que tempo bom, eu quero ouvir o refrão. Não volta nunca mais. Ave Maria, que tempo bom. DJ Israel nas quadradas. É isso aí. Que tempo bom. Como é que é? Adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando, observando a evolução radical de meus irmãos. Percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução. Por isso Black Power permanece vivo, só que de um jeito bem mais ofensivo. Seja dançando break ou um DJ scratch, mesmo fazendo grafite ou cantando rap. Lembra do Função? Que com gilete no bolso tirava o couro do banco do busão. Uma tremenda condição e fazia na calça a famosa pizza. No centro da cidade as grandes galerias, seus cabeleireiros e lojas de disco mantêm a nossa tradição sempre viva. Mudaram as músicas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Falei do passado e é como se não fosse, porque eu vejo a mesma determinação no hip hop, eu pego e tal é de hoje. Que tempo bom, como que vai? Que não volta nunca mais. Como é que é, então? Que tempo bom, me diz aí. Que não volta nunca mais. Mais uma vez. Que tempo bom, é. Que não volta nunca mais. É isso aí. Que tempo bom. Aí, aí, Ivan. Que não volta nunca mais. É o seguinte, aí banda, segura aí na manha. Segura na manha, segura na manha, porque é o seguinte, eu gostaria de ouvir todo mundo chamar o refrão com a gente, entendeu? É lógico, enquanto isso eu vou jogando mais pezinhos aqui pra vender o peixe, você sabe como é que é. Precisamos sobreviver como sempre. Então, todo mundo assim, mas na manha, Kelina, por favor, aquele refrão. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom. Que tempo bom, mais alto, que não volta nunca mais. Que tempo bom, só vocês que não volta então, nunca hein? Mais. Que parou tempo bom. Rádio TV. Que tempo bom, nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. É isso aí. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca, nunca mais. Tá aí de edição especial com vocês. Tá aí de edição especial com vocês, Serginho Batera, Sérgio Bartolo, DJ Spy, Lucas Martins, Kelina. Nós temos o Quincas e eu, Taíde. Vamos, que o som não pode parar. Hip hop não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Valeu! Paz pra todo mundo e vamos que vamos, porque a diversão só começou. RZO tá na área, hein? RZO! Ei! É, vamos fazer aí. Barulho pro Taíde! Você ouviu Taíde DJ 1 e na sequência Taíde Kelina cantando o sucesso de 1996, Senhor Tempo Bom. E agora, RZO numa homenagem à Sabotagem. E sempre vai ser a humildade em primeiro lugar, morou, meu? Em qualquer circunstância. E assim que é. Rádio TV Mundo Novo. Aí, o rap age com sabotagem. Tira mais. Aí, periferia. Oh. Nunca deixa pra depois. E aí, Xandão? Assim que é. Sabotagem. É nóis na fita, coroa. Ei, ei. Rap é compromisso. Não, não. Não é viagem. Se pá, fica esquisito. Aqui, sabotagem. Fica. Pode mal. Hoje choveu nas espraiadas. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Rap é compromisso, não é viagem. Sem papo fica esquisito. Aqui, sabotagem, favela do canal. Ali na zona sul, Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem. Sem papo fica esquisito. Aqui, sabotagem, favela do canal. Ali na zona sul, Brooklyn. Tumultuada, estratégia demais, a minha quebrada. Mas tem um mano que vai levando, se criando, sem falha. Não deixa rastro, não. E segue só no sapatinho. Conosco é mais embaixo, bola logo esse fininho. Bola logo esse fininho e vê se fuma até uma hora. Vixe, sem miséria, vixe, tô verdinho. Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo. Clareou pra ele, é de 100 gramas, meio quilo. Mano cavernoso, um catador eficaz. Com 16 já foi manchete do jornal em massa. Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta. Várias broncas, mas ter lucro, só leva fama. Hoje tem golfe, amanhã passa de metal e gol. Decabas aqui, ninjas, vezes sete galo. Exemplo do crime, não sei que é certo. Tem o dedo de gesso e não tem jeito, é o inferno. Disse muitas vezes, não era o que queria. Andava como queria, sustentava sua família. Vejo um barato na campana, constante que ele insiste. Responsa não desanda, não pode tomar triste. Insiste, persiste, e foi que é o piolho. Na zona sul é o terror, ele é o cara do morro. Mente engatilhada, o álibi estudava. O tempo registrava, quem deixava as falhas. Dizendo que os manos que foram ficou na memória. Por aqui, só fizeram guerra toda hora. Acontecimentos vem, revela a vida do crime. Não é pra ninguém, enquanto houver desvantagem. Só ilude o personagem, é uma viagem. A minha parte, não vou fazer pela metade. Nunca é tarde, sabotagem, esta é a vantagem. Cola na grade, o rap é compromisso, não é viagem. Cê pá fica esquisito, aqui, sabotagem. Favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn, o rap é compromisso, não é viagem. Cê pá fica esquisito, aqui, sabotagem. Favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn. É isso aí, morou, mano? É isso aí, mano. Você ouviu RZO e Sandrão aqui na Rádio TV Mundo Novo. E agora vamos ouvir Speed Freaks, Black Alien. Lar doce lar. Como titular em uma colher de chá. Brilhante, inspirado, aspirado a ar. Substância combustível de divada, altamente inflamável, pronta pra queimar. Na estrada, neblina, muita poeira, condições favoráveis pra decolar. Dispositivo de detonação ativo, a costura no explosivo. Em tudo que me pertence, percebe-se sempre bem a mostrar meu crivo. Selo holográfico em três dimensões, acompanha folhetos pregativo. A cores e ao vivo, existo pra revolucionar, mas sem o preconceito de achar que o que é tradicional não me serve, não vou mais usar. Apenas acoplando novos valores, conceituar, absorvendo conhecimentos, novos ares, suaves odores. Acrescentar como velho chacrinha, vim pra confundir, não pra explicar. Tudo pronto pra zarpar. Combustível pra queimar. Ser esquisito no ar. Black Alien, nave mãe, retornando ao sistema solar. Comando despressurizar. Preparar pra aterrizar. Ser esquisito no ar. Black Alien, nave mãe, retornando ao seu devido lugar. Black Alien, nave mãe, retornando. Lar Lardo Oscilar. Se eu tiver espada, Mike, eu vou ficar em paz. Eu continuo no bom e velho, quais. Olha eu aqui de novo, no meio do povo, distribuindo porrada no meio do povo. Ainda danço e volto ao fogo, viciosamente, campando bombas na sua mente. Os jogadores mudam, mas é sempre o mesmo jogo. Só confio nos meus manos, nunca pulando. Sou louco, mas não sou insano. Eu vou pulverizando, eu vou deletando. Meu danos e ciganos que vão vacilando ano após ano. Eu estrago os seus planos, pois que vão tomar no ano. Hip hop de verdade é o que é que me traz. Gustavo Black vem sagaz, hip do set. E multiplica por mais e mais linhas. Raps são reais, não adianta roubar as minhas. O que eu sei de cor, estilo hip hop e atitude hardcore. Vou expandir a força da palavra. Uma cerveja assim que eu molho a minha palavra. A cobra vai fumar quando o jogo começar. O bicho vai pegar e a coisa toda vai babar. Vou rimando, piso no fio da navalha. Hagamuffin rap sem deixar nenhuma falha. Invadindo a sua casa, por dentro dos espécies. Por sobre as muralhas, homens de bem com ousadia dos canalhas. Yeah! Yeah! Tudo pronto pra zarpar. Yeah! Combustível pra queimar. Yeah! Ser esquisito no ar. Pra que ele na minha mãe retornando ao sistema solar. Yeah! Comando despressurizar. Yeah! Prepara pra aterrizar. Yeah! Ser esquisito no ar. Pra que ele na minha mãe retornando ao seu devido lugar. Pra que ele na minha mãe retornando. Lá, oscilar. Está tudo muito quieto, muito mais que eu. Quando de repente aparece na minha frente um gigante de 2 metros, mas incrivelmente como se vira um símil que pareça. Nenhum sentimento, nem de luz, parecido com medo em mim proferia. Talvez até o sorriso esboçaria. Teria meu fim, chegada até que enfim. Prematuramente, tenho fé, estou crente. Convicto de que para escapar da morte é preciso muito mais que sorte. Da carcaça como forte, protegido por um campo de força de fé. Cega, quanto mais eu repudio, mais nego se apega. Todo dia rezo pra que o suporte, o gelo cortante, assassino do inverno no Polo Norte. Mesmo com o sol, escaldante a pino, meu raciocínio desenrola com as palavras muito mais rápido que um carro esporte. Porsche, 911, meus argumentos na verdade têm um peso e dói mais que uma violosa dando ao capone. Desarticula, bota bagagem na cangara e fica mula. Coloca o dinheiro, o talento na bolsa do canguru e pula. O remédio que eu preciso no momento não tem posologia certa, ou mesmo indicação de quantidade, de princípio ativo na embalagem. Não oferece bula. Meu boy. Essa é pro Nostradamus. Tudo pronto pra zarpar, combustível pra queimar. Ser esquisito no ar, Black e ele é nove mãe, retornando ao sistema solar. Comando despressurizar, prepara pra aterrizar. Ser esquisito no ar, Black e ele é nove mãe, retornando ao seu devido lugar. Black e ele é nove mãe, retornando lá do Oscilar. Niterói. Faz a Mike, vou ficar em paz. Tem um ticket, faz a Mike, vou ficar em paz. Tem um ticket, faz a Mike, vou ficar em paz. Tem um ticket, faz a Mike, vou ficar em paz. Tem um ticket, faz a Mike, vou ficar em paz. Tem um ticket, faz a Mike, vou ficar em paz. Você ouviu Black Alien e Speed Freaks, um show gravado em 1999. E agora, África Brasil e os africanos. Ó, o Marcelo Preto. Marcelo Preto. Aí esse som foi quando eu... Essa música aí, hip hop, rua e tal, foi quando a gente começou a rimar nas quebradas, tá ligado? A gente fica com o cérebro meio atrapalhado. É tipo uns caras que dá uns dois, e não se controla. Se o cara ouve muita música, ele fica chapado. Se o cara bebe muita cachaça, ele fica chapado. Agora tem cara que fuma muito baseado e não percebe que é sapo. Sapo na banca só põe bagana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bagana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bagana e ainda come a ponta. Sapo na banca só põe bagana. Na selva dos loucos, cada um curte sua loucura. Bola mais um pouco na bomba, essa é da pura. Quer dar uns dois, normal, tudo bem. Só que tem maluco que desmerece, eu lhe disse, Andera, sapão. É, ele é sapão, zóio de lula. Moleque é filho da puta, zóio de fura lupa. Ideia pra trocar, todo sapo tem. O radar desce o morro, correndo pra serra outra vez. E a rapaziada, vitei vocês de longe, rolê da erva. Então pensei, vou fazer uma presa. Faz o tempo no caso, vai ter. A rapaziada vibrou, o sapo vai pelo Jorge na banca. Bola, morador. E o otário me saca uma bagana. De chapa pau da sete, o bambu tá paga de marginais. É de safado, não é de real. Eu sei, sapo é universal. Cadar os dois, o pobre cantor de lagoa se envolve. Cuidado, maluco, o sapo também explode. Rato de mocota, de cimento, armado, cobra criada. Atrasado, come quieto na sapolândia, ele é rei. E não sai da aba. E na cara de pau, lá na banca de responda. Pra dar os dois, da bomba, de puto. Sente vida lá na boca, só põe bagana, come a ponta. Sapo na banca, só põe bagana. Ainda come a ponta. Sapo na banca, só põe bagana. Eu quero ouvir vocês, canta forte, vai. Sapo na banca, só põe bagana. Sapo na banca só põe bagana. Você. E ainda come a bomba. Ah, safado. Chego chegando, me vulgo funk buia. Sou negro velho, tô correndo de muvuca. Sapão, ele é sapão. Trinux, ovo de ladrão. Zé Mané, dificilmente faz uma pressa. Olha de luta e tem espécie, não protege lá pelo roupa. Bem pior que a peça, é pique em todo o planeta. Que treta! O vampiro, sangue, sua chupim. O Deus do sapo. E o vagabundo estrava com ele, meu Deus, tá cheiro danado. Tá mó barato, tão viajando. Tão cheiro de mato queimado, tá cheirando. Pode ser do descarado, mas tem alguém, mas tu queimou. Qual a ideia do fulano? Esse caô de safado, quando quer dar os dois, se multiplica por dois, e vira o mágico. O Mr. M dos sapos, otário. O bicho é tão safado que... Eu mando um salve pra todo sangue bom, porque eu acabei de abrir um sindicato do macarrão. Puta que eu pariu, abraço com as 10. Falo sério pra vocês, sapo na boca só põe bacana e quer pular a vez. Seu tipo estranho, ei, esse semana. Sapo, se liga, sapo na banca só põe bacana e ainda come a puta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a puta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a puta. Sapo na banca só põe bacana e ainda come a puta. Uiê, uiê, uiê, uiê, uiê, uiê. Rádio e TV Mundo Novo. Aí, solta a voz, caralho. Bora, bora. Verde. Isso aí, acabamos de ouvir África Brasil, uma banda incrível. Rochlitz, Theo, Mano, Érico e Carlão. Ali no Graziedil, finado Graziedil. E agora vocês vão ouvir SP Funk, do meu querido Primo Preto. É o seguinte, hoje é o primeiro dia da Black Night, a estreia, a festa é nossa. A gente vai ter aqui, dentro de 5 minutos, SP Funk cantando duas músicas e já na sequência, emendado, Racionais MCs. SP Funk, Grupo Revelação, 1998. Vamos receber a rapaziada com bastante carinho, certo? O Racionais veio aí fazer um grande show pra todos vocês aí, SP Funk também. Vamos tirar uma onda sem violência, curtir. E lembrar que toda quarta-feira a nossa casa é aqui. Black Night no Floresta, toda quarta. Soul Station, Gigo MC. E aí? Solta um som aí, DJ. Manda bala, negralha. Valeu. E essa aí é a nossa saideira. Valeu, Racionais. Valeu, Floresta. Valeu, Racionais. Vamos curtir essa música aí, todo mundo com a mão pro alto, certo? Pra tirar uma onda assim, aí, na moral, na assim, paz, assim, certo? Ha. Ó, mas que nada sai da frente, me deixa passar. SP Funk tá no palco e não tem hora pra acabar. Quem não canta, dança, quem não dança, canta. Com as mãos para o alto numa forte aliança. Gostoso como a vida deve ser. Eu vejo você dançar, faço você mexer. Com a gente se diverte, os problemas esquece. O micro tá comigo, um, dois, três, teste. Dinheiro, mulheres, o nosso som. SP Funk tá no palco, o show já começou. Deus vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar. O grito da liberdade até o dia clarear. SP Funk um brinde, esqueça o dia seguinte. Boa noite, tô radiado na é pra cada como no passe de mágica. JR indestrutível na rima não para. Aumenta o som que a festa acabou de começar. Hey DJ, qual que é? Vamos todos dançar. SP Funk é preto e branco. E pra ponta da língua o coração. Corintiano! O 998 é o ano. Ai. Nada pode nos parar, por isso aqui estamos. O assunto agora é diversão. Põe as mãos para o alto. Se só de passe você tem o dom. Põe as suas mãos para o alto. SP Funk agora está no palco. Abra sua mente no rolê diferente. Eu vou levar você mais alto. Põe suas mãos para o alto. SP Funk agora está no palco. Abra sua mente no rolê diferente. Eu vou levar você mais alto. Te levar a outra galáxia. Entre minha rima que eu te levo de graça. Minha nave é o chão e o palco. Então eu digo, vamos para o alto. Já deu nossa hora, vamos aí, vamos entrar. A fila tá grande, mas vale a pena esperar. Todos olham a gostosa de mini saia. Todos olham aquele otário que deixou falha. Quando chego no local, vejo minha banda, meu pessoal, cumprimento e aí. Sou considerado e me chamo de tio Frete. O micro tá comigo, um, dois, teste. Pede uma gelada pra ficar legal, eu JR. Demorou, Tom, vou pegar outra lá e tal. Chama aquela mina, chama, chama aquele cara, chama. Faça o ambiente alegre, mude essa cara. Esqueça aquele otário, esqueça aquela pitch. Levanta, vem dançar porque tá tocando Tahiti. Diga se a ideia está fluindo na moral. Porque o SP Funk já está no local. Chegue mais perto, me veja no palco. Não é um assalto, mas é um assalto para o ar. Então, põe as suas mãos para o ar. Vai, SP Funk agora está no palco. Vai, sua mente no Floresta, hip hop no palco, caralho. Põe as suas mãos para o alto. SP Funk agora está no palco. Abra sua mente no rolê diferente. Eu vou levar você mais alto. Vem, bomba, vem pra cá. O que que há? Essa festa é sua, vem aí. Só falta você pra festa começar. Aumenta o volume, põe os volumes pra lá. Então põe as mãos no alto, não esqueça o Rexona. Ou você vai espantar as mina com o seu aroma. Chama o seu cachorro, chama, chama o seu mano, chama. Toma essa cerveja que ela já tá esquentando. Então, quando toca o nosso disco, a pista vira uma prisão. Superlotação do teto até o chão. Meu som é sorvete quando faz calor. Tem sabor de liberdade, de paz e de amor. Sim. Se quiser provar e você é roqueiro, vem, pode vir, poveirão e pagodeiro. Ministério da Saúde adverte. SP Funk faz bem e diverte. Sou o L-O-C-E, estou chegando no final. Um, dois, três, antes de sair, terei tchau. DJ Negralha, tchau, tchau, tchau, tchau. DJ Negralha, sorvete. Põe suas mãos. Põe suas mãos. Pra terminar então, põe suas mãos para o alto. SP Funk agora está no palco. Abra sua mente no rolê diferente. Eu vou levar você mais alto. Põe suas mãos para o alto. SP Funk agora está no palco. Abra sua mente no rolê diferente. Eu vou levar você mais alto. Põe suas mãos para o alto. SP Funk agora está no palco. Abra sua mente no rolê diferente. Eu vou levar você mais alto. Valeu, meu irmão. Esse foi o SP Funk aí, valeu, rapaziada. SP Funk na área, então. É. 998. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, valeu, Floresta. Valeu. E aí? Valeu, na sequência. Valeu. Na sequência, valeu. O show do maior grupo de rap nacional, valeu. Racionais, falou? É, isso aí. Vocês ouviram SP Funk. E, como disse o Paulinho, o Primo Preto. vocês vão ouvir agora a maior banda de rap nacional, sem dúvida nenhuma. Ali Santos. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcance. Para que meus inimigos tenham mão e não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Oh, oh. Facas e espadas se quebrem, se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge. Salve Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge. Salve Jorge. E aí? A minha família está chegando devagar pra revolucionar. Eu vou trazer pra vocês aqui agora quatro pretos com atitude e expressão no que fala. Eu vou trazer aqui agora pra vocês quatro cachorros loucos do extremo sul da zona sul. Aí, quatro pretos capaz de mudar o pensamento, tá ligado, mano? Aí, vou trazer pra vocês KLJ, Mano Blau, Ice Blue, Andy Rock, a voz da favela e fazemos parte dela. E aí, Deus fez o mar, as aves, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as putas, as drogas. Eu tenho uma bíblia velha e uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver ao inferno. 1998. Racionais no ar. A voz da favela, que faz parte dela. E aí? Sem justiça não tem paz. Sem paz não tem justiça. É nós na fita, ladrão. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão, filete papel. Da muralha em pé, mas o cidadão José, servindo o estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. Dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de uma senha, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode acreditar, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Bato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e vejo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento uma mãe, uma crença. Cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química e pronto, eis um novo detento. lamento. No corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Precisa é limpar, que o safado faça minha mãe chorar. E a palavra de honra me protege, pra viver nos países das calças bege. Tic tac, ainda é 9h40, o relógio na cadeia de câmera lenta. E aí, Racionais do ar, pode acreditar. Vou dizer, ratatatá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica. Vendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro. A caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem todo valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma a quiaca. Graças a Deus e a Virgem Maria. Falta só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe não pode atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Moleque, me diz então, cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpo o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia, no Carandiru, não, ele é só mais um. Comendo rango azedo com pneumonia. Que tem mano de Osasco, no Jardim de Abril, Parelheiros, Mogi. Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Angela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas por estado só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí. Trouxe uma chuta, mau boro, trilingo. Do pilantra lá da área voltou. Com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga e ele abusa. Com uma 9mm embaixo da blusa. E neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puto é ganso, pilantra cor no mato. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem. Ainda era menor, agora faz o peito e troca de olha pó. Olha só, esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. O mundo roda, ele pode vir. Mas aí então, não, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Cê prova esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar o 121. Amanhã eu sou com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jogo. De madrugada eu senti um calafrio. E não era do vento, não era do frio. Acerto de conta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Consegui a paz de forma violenta. Se um salafrário escaneia alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu foi a lei, se for que refém. A maioria se deixou envolver. Por eu ser vocês que não tem nada a perder. Dois alunos considerados passaram a discutir. Mas não me imaginava o que estaria por vir. Traficantes, homicida, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. A BCML chegou um grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe. Flori foi abusar que se foda minha mãe. Cachorro assassino, gás acrimogênio. Quem mata mais na droga e a medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como bodes usado, bombinho, cadeira. Nada que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água.

mas cê tá ligado que é bom lembrar, quem entra é um incêndio. Pra voltar, quer dinheiro pra vender, tem um monte aí. Tem dinheiro, quer usar, tem um monte aí. Tudo dentro de casa, vira fumaça, é foda. Será que Deus deve tá provando minha raça? Só desgraça, gira em torno daqui. Falei do JB, ó piquiri, mas hein, rezei pra o moleque que pediu. Qualquer dinheiro, qualquer trocado, me ajuda, tio. Pra mim não faz falta uma moeda, não neguei. Não quero saber o que que pega seu errei. Independente, a minha parte eu fiz. Tirei um sorriso ingênuo, fiquei um terço feliz. Se diz que moleque de rua rouba. O governo, a polícia no Brasil que não rouba. Mas ele só não tem diploma pra roubar. Ele não se esconde atrás de uma fada suja. É tudo uma questão de reflexão, irmão. É uma questão de pensar. A polícia sempre dá o mau exemplo. Lava minha rua de sangue, leva o ódio pra dentro de cada canto da cidade. Pra cima dos quatro extremos da simplicidade. A minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada. Criada dos manos, se ligar, parar de se matar, amaldiçoar, levar pra longe daqui essa porra. Não quer que um filho meu um dia, Deus me livre, morra. Ou um parente meu acabe com um tiro na boca. É preciso eu morrer pra Deus ouvir minha voz. Vou transformar aqui no mundo mágico de ó. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. Deus ouvisse a minha voz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Pode acreditar. No mundo mágico de hoje. Pão redondo, e aí Jadson Luiz. Pode acreditar. Minha favela é assim como eu sempre quis. Eu vou pedir a Deus. E aí, Padre Santo Antônio, pá. Regina, Araribe, Jardim, cara. Eu vou pedir a Deus. Pode acreditar. E-D-E-R-O-C-K. Vendo devagar. Pode acreditar. Pode acreditar. Pode dizer que sim. Rua Funchal tem um lugar no céu. Pode acreditar. Jardim Egite, São Rafael. Pode acreditar. E aí, Real Park, pode acreditar. No momento aqui, vou dizer pra você. Quero ouvir. Só porque Jardim Pirajussara tá na área. Pode ter. Quero ouvir. Ao final de mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Agradecendo Caco, Jéssica, Uli, Max e toda a equipe do Condomínio Cultural e da Rádio TV Mundo Novo. Agradecemos a sua audiência e não deixe de espalhar para os amigos. Se gostou, conte para os amigos. Se não gostou, conte para os inimigos. E até o próximo programa, onde vamos homenagear a voz e o violão da música popular brasileira. Não percam. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.